Você já está em sintonia com Além da Matéria. Uma abordagem do conhecimento na visão do Espiritismo e do Holismo. Programa Além da Matéria. Apresentação do médium e terapeuta holístico Robson Pinheiro. Produção e participação Leonardo Moller. Além da Matéria. Olá, minha gente, estamos aqui hoje mais uma vez, ou não sei se é mais uma vez ou até que enfim, eu, Robson Pinheiro, e participando comigo, Charles Peterson, ou eu, participando com ele, né? Não é, Charles? É porque é tão difícil, Charles, eu estar aqui para gravar o programa, que agora eu já não sei se eu participo com você ou se você comigo, né? Tem hora que a gente tem que... Uai, Robson, mas, o que está acontecendo aqui, eu não sei mesmo. É a labuta espírita, você trabalha muito, viaja muito, dá muito curso, ajuda muita gente aí pelo Brasil e afora. Incomoda muita gente por aí afora, é difícil, isso é muito interessante, né? Ô Charles, mas eu quero falar hoje um pouco a respeito do livro de Teresa de Calcutá, né, que acabamos de lançar agora na Bienal do Livro de São Paulo, que aliás foi um sucesso extraordinário, a Bienal do Livro, né? E também o lançamento do livro de Teresa, que particularmente eu achei um dos livros que mais causou comoção assim, na Bienal, né? E a gente teve lá a presença, inclusive, do Jeter e da Gilda, né? da nossa rádio aqui, né? Que eu espero que esteja me ouvindo aí, viu? Jeter e Gil. Hoje eu estou mais comportado, então eu acho que não vou, eu vou passar na censura hoje, tá? Estou bonzinho, cansado, comportado, e isso ajuda demais. É tudo, né? Ficar bem. Mas nós tivemos um interessante lá, que na Bienal do Livro de São Paulo, nós tivemos o primeiro dia, que foi a quinta-feira, que recebemos os nossos representantes do Brasil todo, que estavam presentes lá, mais os representantes de outros estandes e distribuidoras espíritas que estavam na Bienal de São Paulo, né? Certo. E nós abrimos lá com um lançamento do livro de Teresa e presenteamos cada um que estava presente no estande com o livro. Mas graças a Deus, para nós, o lançamento do livro superou, inclusive, a Bienal do Rio de Janeiro no ano anterior. Então isso para a gente é algo muito positivo, muito bom, como editora. Mas o livro de Teresa que eu queria abordar é que Teresa de Calcutá, ela, no livro, né, como espírito, ela fala na introdução que vai escrever um livro para mexer com as pessoas, não para agradar as pessoas. E aí eu já gostei dela um pouco mais, né? Porque quando ela fala assim, escrevo para incomodar. Ah, então. É? E aí o livro inteiro, ela questiona os nossos hábitos e a nossa forma de praticar cristianismo. Nossa, que coisa boa. A nossa visão, os conceitos de caridade, de bondade... de pecado, de justiça, de virtude. Então, eu acredito, eu falei com o pessoal até isso lá na Bienal, numa palestra, que quando termina o livro de Teresa de ler, fica uma questão na cabeça da gente. Será que eu sou cristão de verdade? Será que eu tenho praticado o cristianismo? Porque ela questiona tanto, ela mexe legal, tanto na ferida. E ela mexeu tanto, Charles, que olha, o meu editor... passou severos apertos durante a edição do livro, né? O Leonardo Moller, porque ele ficou muito incomodado com o conteúdo de Teresa. Incomodado a ponto que ele... A primeira vez que eu vi o Leonardo chorar. Eu nunca vi, em 15 anos ou 16 que eu conheço o Léo, nunca vi o Léo chorar. Aí chegou um dia que ele ficou tão assim, emocionado e incomodado com o conteúdo... que ele falou assim, eu não admito que ela fale desse jeito comigo, que está questionando todo o meu jeito de ser, meu jeito de viver, minha visão. Olha, eu falei assim, mas Teresa não está falando para você. É. E ele falou assim, mas é para mim que ela está falando. A impressão, quando você lê, é que a mensagem foi para você. E aí incomodou profundamente. Aí ele pegou e falou comigo, falou assim, Rosa, imagina, se a mensagem de Teresa incomodou de tal maneira a mim, que sou editor, que eu estou editando o livro, você imagina quem lê. Né? Quem lê o livro, então, pode se sentir mais incomodado. E aí eu acho engraçado que a primeira coisa que ela derruba no... Logo nos primeiros capítulos, é aquele mito de que o cristão tem que ser bonzinho, falar manso, humilde, acatar tudo. Ela joga isso por terra quando ela conta uma experiência que ocorreu com ela, com uma pessoa bem conhecida, mundialmente conhecida, que esteve em Calcutá e queria aparecer ao lado dela. De qualquer forma, é o que ocorre às vezes com os políticos, né? Porque político aparece em época de eleição, beijando criança, carregando criança no colo, visitando favela e depois desaparece. Mas na época de campanha geralmente é assim. E esse político procurou Teresa de Calcutá e queria aparecer nas ruas e na mídia junto dela, abraçado. Então ela convidou o cara para visitar um hospital. E o cara super elegante, arrumado e tudo... Aí quando ela chega no hospital, a situação do hospital estava caótica, vômito, fezes e tudo, e os enfermeiros lá não estavam nem aí ou não davam conta da situação. Ela imediatamente chega, procura os médicos, não encontra imediatamente, rasga um pedaço do sari dela, pega um balde de água, molha o pedaço do sari e joga no cara, que estava todo arrumadinho, fala, vai limpar o chão aqui. E o cara assusta, né? E aí ela fala o seguinte, que ele não queria limpar e ela caridosamente e sutilmente empurrou o cara em cima do monte de vômito. E o cara foi obrigado a limpar o vômito porque já estava todo sujo. Lógico. Aí ela fala assim, de vez em quando os trabalhadores do Cristo têm que ser sutis. Né? Mas a sutileza ela é irônica ali, na verdade, né? Uma ironia. Ela empurrou o cara se sujou no vômito e aí ele foi obrigado a limpar os pobres. Aí ela chamou um médico para limpar e falou assim, peraí, você está fazendo o quê? Para que, que vale seu diploma? Você não está atendendo os doentes porque eles estão sujos. E você, por que, que você não vai limpar? Pegou vassoura, pegou água, um balde d'água, jogou no médico e falou, e empurrou o médico também sutilmente em cima do monte de fezes que tinha lá. E falou assim, bom, agora só resta um jeito, você vai ter que limpar, porque você também está sujo. E aí, no instante, em uma hora, a enfermaria estava toda limpa, que entrou o médico, o político, os enfermeiros, tudo. E aí ela chamou as irmãs que estavam com ela para ir semanalmente lá para fazer uma faxina. E ela aparecia uma vez por mês, sem avisar o dia, para verificar se estava todo mundo trabalhando. E aí os médicos e enfermeiros ficaram com medo dela. A partir daí, a enfermaria do hospital estava limpíssima, que todo mundo tinha medo de Teresa entrar e jogá-los em cima dos vômitos e das fezes do pessoal, porque ninguém queria mexer. Nossa, que interessante. E aí uma pessoa pergunta para ela... Interessante assim, demais isso. Dar banho no leproso, o político pergunta para ela, nem por $1 milhão eu daria. Ah, e ela fala assim, você não daria banho no leproso por $1 milhão? Eu também não. Só se dá banho no leproso por amor. Desse jeito, assim. Aí ela fala sobre a sutileza, porque a gente acha assim... Ah, você está no trabalho do bem, você tem que fazer aqueles convites, tem que ser suave, ser sutil. E ela fala assim, tem hora que não dá para isso. O cara está querendo aparecer, então se jogue no trabalho. Ela empurrou o cara literalmente no trabalho. Lógico que ela conta que depois disso tudo, o político não procurou ela mais. Então Teresa começa a derrubar esse mito de que seguidor do Cristo tem que falar manso, tem que falar humilde, tem que aceitar tudo. Ser bonzinho. Ser bonzinho demais. Aquele sentido negativo de ser bonzinho. Uma outra postura que eu admiro demais na personalidade de Teresa de Calcutá é que chega um momento em que ela precisava de dinheiro para construir mais hospitais. E você sabia, Charles, que ela construiu mais de 400 instituições durante a vida dela? Não. Foi algo extraordinário. Absurdo. Sabe? O que o Chico Xavier fez de livros, ela fez de instituições de caridade. Mais de 400. E aí chegou um determinado momento em que um ditador do Haiti ofereceu dinheiro para ela. E aí ela aceitou o dinheiro para construir o hospital. Aí a mídia de vários países começaram a falar que Teresa estava aceitando dinheiro sujo. E ela falou assim, e tem dinheiro sujo por acaso? Porque os bons que têm dinheiro limpo não dão para construir o hospital. Então os que dizem ser maus estão me dando, então eu vou usar assim mesmo, porque meus pobres estão precisando. Porque para mim não tem dinheiro sujo, tem dinheiro que faz caridade. E aí o pessoal questiona até hoje, sem entrar na internet, no Google, né, que ela aceitava dinheiro de ditadores e tudo, e ela Um dia eu questionei para ela, durante a psicografia, ela fala assim, quem sou eu para rejeitar a ajuda de alguém? Porque pode ser que Deus está tocando no coração dessa pessoa, que matou muita gente a vida inteira, que oprimiu muita gente, e justamente agora ele está sendo movido para fazer a caridade. Eu vou impedir ele fazer? Os que são bonzinhos não querem. O que supostamente são bonzinhos. São bonzinhos, né? Porque também a gente fica com esse monte de rótulo, a gente rotula. Ó, o dinheiro está vindo do restaurante X, então o restaurante é uma instituição, entre aspas, comum, então vou aceitar o dinheiro daquele empresário. Mas você não sabe se aquele empresário é um bandido, se aquele dinheiro que ele arrumou para o restaurante não é lícito? A gente fica rotulando demais as coisas, como se nós tivéssemos domínio, controle para saber se aquele dinheiro realmente vem de... Por exemplo, hospital, né? Aí vamos supor que tem um médico que fala assim, Madre Teresa, eu quero te ajudar com o dinheiro do nosso hospital aqui. Aí a Madre Teresa diria, supondo, né? Ah, é, esse dinheiro é lícito, eu não quero. Mas o dono do hospital é um médico que atende as pessoas mal, ele transformou o hospital dele numa empresa que só dinheiro que interessa, as pessoas morrem na fila de espera do hospital, se não tiver plano de saúde, ele não atende. Quem falou que esse hospital é bom? A gente fica rotulando isso. Mas olha, isso ocorre aqui em nossa cidade de Belo Horizonte. Por exemplo, tem um hospital que faz uma campanha todo ano. E aí, recentemente, divulgou que conseguiu mais de R$1 milhão de reais e todo mundo aplaudiu. É. Só que eu vou nesse hospital. O hospital é todo destruído, arrebentado. Exatamente. E eu chamei um dos chefes, dos médicos, que é muito amigo meu, que trabalha nesse hospital como chefe de uma ala lá. Determinada ala, e falei com ele assim, poxa vida, isso aqui tem no mínimo 15 anos que a gente não vê reforma nenhuma. Mas não ganhou mais de R$1 milhão agora? Ele falou assim, Robson, foram mais de 2 milhões. Mas nós que trabalhamos aqui não vimos onde foi o dinheiro. O público está ajudando, achando que está vindo aqui para a reforma. Você anda aqui? Ele falou assim, eu tenho 20 anos que trabalho no hospital. Eu sou chefe, falou de alguma coisa lá, eu não posso citar aqui. Ele falou assim, onde foi esse dinheiro? Nenhum de nós sabemos. Sabemos que saiu do público e entrou em alguma conta. E aí está sendo divulgado que a coisa está servindo. Mas o hospital está do mesmo jeito, não foi feita uma única reforma nos últimos 15 anos. Exato. É o problema da gente. E aí a pessoa fala, está ajudando, as pessoas são boazinhas e tudo. Tereza questiona isso. Isso. E aí ela te questiona até, para você julgar se o bem que você está fazendo ele é bem mesmo, você tem que analisar algo que vem antes do bem, do pretendido bem seu, que é a sua intenção. Uhum. Com que intenção eu estou fazendo isso? Porque, por exemplo, você vai chega diante de um político que vai para a favela agora distribuir uma série de coisas e fazer isso. Mas qual a intenção desse pretendido bem que ele está fazendo? Isso. Qual é a intenção? Isso que vai determinar se aquilo é bem ou não. Porque pode até ajudar temporariamente alguém, mas temporariamente. E aí ela questiona uma coisa que eu até questiono no meio espírita. Não, veja bem, eu não jogo pedra, nem falo que está certo e nem que está errado. Como dizem em Minas Gerais, antes pelo contrário. Nem certo, nem errado, antes pelo contrário. Mas, por exemplo, as sopas. Hoje todo mundo faz sopa, sai para a rua distribuindo sopa, faz sopa no centro. Ai, cheguei, tem 600 pratos de sopa que a gente distribui toda semana ou por dia, tá. E Teresa de Calcutá, ela questiona nesse livro, apesar dela ter feito muito trabalho assim, ela disse que depois que ela desencarnou, ela começou a rever muita coisa e fala assim... Será que esse bem que a gente faz, isso que a gente chama caridade, é caridade ou é esmola? Uhum. Que há uma diferença. Essa. E a outra coisa, a esmola deixa a pessoa dependente. Todo dia ele volta, está precisando daquilo e é precisando. Então nós praticamos um método de caridade que muitas vezes ele é feito para manter a pessoa presa naquilo e a gente dizer que está fazendo bem. Eu tenho tantas famílias carentes que eu auxilio. Mas não liberto a família dessa carência, não promovo socialmente a família, não dou educação para a família, eu dou sopa e cesta básica para a família todo mês, para que ela permaneça desgraçada, miserável e necessitando a vida inteira, E eu vou ter o status em cima dela de estar fazendo bem. Ou esse? A minha instituição vai ter esse status. Perfeito. Isso Tereza questiona no livro. Pô, a sua caridade é caridade ou você está fazendo esmola? Finalmente alguém teve coragem, espiritualmente falando, né? Porque nós vivos já falávamos, né? Né? Então, algum espírito teve coragem de falar mesmo essa questão de... Você disse muito bem, Robson, e eu vou comentar com outras palavras também, outros aspectos, que às vezes a gente, para nos proteger da nossa culpa de não fazermos nada de útil, a gente fica dando sopa para as pessoas. Porque aí a gente fica, eu tô fazendo bem para o outro, mas não está fazendo o que precisa. Exato. Quando a gente não faz o que precisa, a gente fica fazendo um monte de outra coisa, que na psicologia, alguns psicólogos chamam de o bonzinho sedutor. Ele seduz as pessoas dizendo, viu como que eu ajudo? Viu como que eu dou essa sopa? Como eu faço isso, eu faço aquilo? Mas esse cara não faz o que ele precisa, que é se fortalecer, se tornar uma pessoa mais independente e ajudar o outro a ser independente, e não dependente. Exatamente. Fica um paternalismo social, né? Social, tipo assim, você pega aquele monte de família... Eu dou sopa todo dia, dou comida todo dia, uma cesta básica por mês e pronto. E estou fazendo a minha parte. O processo educativo que tira a pessoa dessa situação, a gente não dá. A gente não dá. Mas aí é para mascarar a minha incompetência de realmente ajudar alguém que começa ajudando a si mesmo para ser menos um problema no mundo, a gente mascara isso, entre aspas, ajudando. Não estou falando que não devemos fazer isso. A própria Tereza fala isso. Ela fala assim, eu mesmo alimentei centenas de milhares de pessoas. Não estou falando para não fazer isso. Estou falando é questionar a metodologia que estamos fazendo e a motivação. O que está por trás disso? E a motivação. Não estou aqui dizendo, nem Robson está dizendo, que não devemos dar sopa para as pessoas. Não é isso. A gente, quer dizer, eu estou aqui agora... O que eu posso fazer além disso? O que eu posso fazer além disso? Inclusive para si mesmo. Ela tem uma frase dela que ela fala assim, será que os pobres precisam apenas de um pedaço de pão e um prato de comida? Ou será que os meus pobres têm necessidade de alguma coisa a mais? Depois ela questiona assim, caso você que está me lendo nessas páginas estivesse no lugar desses pobres, você se contentaria apenas com um prato de comida e com um pedaço de pão? Sim. Ou você iria querer sair dessa situação? Será que eu ajudo alguém mantendo a pessoa na situação da qual ele quer sair? Ou para eu ajudar alguém, eu tenho que auxiliá-lo a sair do lugar que ele quer sair e não manter lá? É uma boa pergunta também. Lembra Jesus com os fariseus falando assim, fazei estas coisas sem esquecer as demais. Quer dizer, continue mantendo... sanando a fome e a sede, mas dê educação, faça outra coisa que a pessoa saia dessa situação. E aí, uma coisa interessante que tem no livro de Tereza, que ela fala, que são das doações. E aí tem um momento, nós até cortamos do livro, em que ela fala das miseráveis doações que a gente recebe no dia a dia nas instituições. Você recebe um monte de coisa que não presta para nada. E aí ela pega e fala assim, a gente ficava dias e dias separando roupas e sapatos. E tinha vezes que eu pegava alguma coisa que foi roupa algum dia e ficava imaginando o que era aquilo. Porque tinha tanto buraco que eu falava, eu não tenho nenhum pobre que tem 4 ou 5 pernas para enfiar aqui dentro. Ela tentava colocar num cachorrinho e não dava. Então aquilo foi feito para algum ser humano numa situação difícil, uma aberração da natureza, porque tinha tanto buraco, tanta coisa imprestável, e ela pegou e falou assim, e aí depois de dias separando aquele monte de coisa suja e que não prestava na vida de quem doou, aí ela só servia para alguma coisa. Para lixo. Porque, poxa, o tanto de coisa velha, quebrada, arrebentada, aí que não tem mais jeito, que a gente junta em casa, e quando não tem coragem de mandar para o lixo, manda para a instituição de caridade, aí ela pega e questiona. Em geral, aquilo que nós doamos para o outro é retrato daquilo que está dentro de nós. Porque cada um dá o que tem. Dá o que tem. E aí você imagina quando você doa lixo, coisa imprestável, coisa quebrada para a instituição, para ficar livre daquilo dentro da sua casa. E significa que dentro de você a coisa está caótica. né? Porque é o que você tem para dar, né? É. Lá em nossa casa espírita, eu falo com o pessoal assim, eles chegam, ah, nós temos roupas para doar e sapato, não quero. Assim, porque o tempo que eu vou gastar e o tempo que eu vou empregar para consertar essas roupas, eu vou nessas lojas baratinhas de a partir de R$3 e R$4 e compro roupa nova, porque as nossas famílias são pobres, elas não são miseráveis. Pelo menos as famílias que nós lidamos. E aí como é que eu vou pegar uma roupa, um sapato velho, mofo, fedendo, furado, e vou dar para uma pessoa necessitada? Não tem jeito. A pessoa está precisando de dignidade, de resgatar a dignidade humana. Resgatar a dignidade. E aí Tereza enfatiza isso no livro, isso questiona a gente assim, puxa vida, será que eu estou doando mesmo ou eu estou me livrando do que não presta na minha vida? Quando eu mando para alguma casa. Inclusive da culpa de não fazer algo realmente útil. Olha só, Robson, incrível, cara. Você sabe que nós tivemos o prazer de termos aqui a Sônia Diniz. Sônia, lá da Casa de Everilda. Isso, a presidente e presidente. É presidente. É isso. Eu fiquei presidenta, até falei pra ela, não vou chamar de presidenta, não. Aí ela morreu. Presidenta em espanhol, sabia? La presidenta. É. É, mas em português é a presidente, né? Isso, a presidente esteve aqui e comentou justamente sobre esse tema. Que a Casa de Everilda Batista não aceita doações de coisas velhas. E eu tô vendo como é que esse trabalho lá foi orientado, né, espiritualmente, né? Ela comentou disso aqui, que não, assim, não, nossa casa não recebe roupas velhas e rasgadas que ninguém vai usar, não. Se você quiser doar alguma coisa útil que vai usar, a gente recebe aqui, não. Porque ela disse que lá tava ficando um depósito de coisa velha. Que tava era ocupando isso. Uma época que deu rato. Nossa. 93, 94. Aí eu acabei com isso. Não aceito. Quando o pessoal fala, ah, eu tenho alguma coisa em casa, para assim, você usaria o que tem na sua casa? Não, então não quero. E olha só, e realmente, porque tava ocupando espaço lá, que era um espaço para dar passe, por exemplo. Exato. Era um espaço para fazer um tratamento espiritual, que tava sendo ocupado como dispensa, depósito de roupa, né? Robson, nosso bloco já está terminando, ó, faltando alguns segundinhos aí. Pois é, fica aqui com o livro de Tereza de Calcutá, né? Pelas Ruas de Calcutá, edição da Casa dos Espíritos, lançamento desse mês agora da Bienal do Livro de São Paulo, Pelas Ruas de Calcutá. No próximo bloco você vai falar também do seu trabalho, né? Dos eventos que temos. Dos eventos, no Brasil, dos cursos. Todo, dos cursos. E aí você fica linkado aí, né? Cursos em Recife, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, em todo lugar por aí. É isso aí, gente. Voltamos daqui a pouco para continuar com Pelas Ruas de Calcutá. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Pois é, Tereza de Calcutá com o livro Pelas Ruas de Calcutá. E você sabia, Charles, que a Casa dos Espíritos encomendou imagens diretamente da Índia? Coisa linda, pois maravilhosa. É, o nosso querido Andrei Polesi, que faz a diagramação dos nossos livros, né, através da empresa Audaz, lá de Americana, ele esteve na Índia e fotografou diretamente lá, digamos assim, in loco, presencialmente. Que coisa chique, mais cara. De 100 fotos que compõem o livro Pelas Ruas de Calcutá, mostrando o dia a dia de Tereza, como que ela vivia com o povo que ela vivia, como que é o dia a dia de lá. O livro está belíssimo. Teve uma pessoa, um distribuidor que chegou lá e pegou o livro e começou a chorar olhando as páginas do livro. As fotografias que o Andrei Polesi, né, captou lá da Índia. Que maravilhoso, cara. Assim que ele terminou de olhar, ele chorando, ele falou assim: vocês não fazem livros, vocês fabricam emoções. Nossa, que chique. Ele falou assim: se não tivesse nada escrito, só pelas imagens, já dava pra tocar emoção na gente. E aí eu fui ver o livro exatamente quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu não tinha visto o livro pronto. E aí eu desabei a chorar, né? Lógico, porque aí eu fui ver as imagens, o Leonardo, o meu editor, não deixou eu ver nada antes, queria fazer uma surpresa. E tivemos uma satisfação muito grande, que o livro esgotou, né? Já está sendo impressa a segunda edição, graças a Deus. Nossa Senhora! E com o livro de Teresa de Calcutá foi junto também, digamos assim, esgotou o primeiro livro dela, que é A Força Eterna do Amor. Né? Que também é... esgotou na Casa dos Espíritos, e a gente já está na segunda edição do segundo livro dela, né? Robson, mas que trabalho fantástico, hein, cara? Ao invés, quer dizer, vocês fizeram um livro com uma produção responsável, uma produção com qualidade super profissional, inovação e com cuidado, um carinho com o leitor, porque o leitor vai comprar um livro que ele está investindo no conhecimento, ele está investindo num crescimento, e ele vai ter nas suas mãos alguma coisa realmente que foi feita com respeito. Com respeito a ele. Respeito, né, ao leitor, porque a diagramação é ótima, a textura da folha, né? A textura, e o fotógrafo viajou para a Índia para fotografar especificamente para o livro. Olha que coisa fantástica. Você acredita, Charles? Tem uma coisa que uma pessoa observou e que só depois que eu observei também, que eu preciso de óculos para ler, né? Você vê que eu estou aqui segurando o iPad de óculos, não consigo ler sem óculos. O cara pesquisou até o tipo de letra para o livro. A letra não é maior do que as outras, mas você consegue ler sem óculos. Foi milimetricamente traçada a distância de uma letra para outra, a distância de uma linha para outra, e obedecido um padrão internacional. Depois que eu estava lendo o livro, eu falei assim: Léo, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou assim: o quê? Eu estou lendo sem óculos. Ele falou assim: não, não está errado. É que as pessoas não se ocupam disso no mercado editorial, e nós preocupamos em fazer um livro que qualquer pessoa pode ler, sentir confortável para ler o livro, né? Fantástico. Isso, existe uma ciência por trás disso, né, que determina qual tipo de fonte, de letra que você vai usar no livro, né? Isso valoriza a mensagem de Teresa no livro, valoriza a mensagem que o Espírito está trazendo. Mas, gente, eu queria falar um pouco sobre os eventos que a gente vai fazer. Agora, né, ainda no início de setembro, eu estarei em Recife, né, estado de Pernambuco, com o pessoal do GEAP. O GEAP é uma instituição que fica lá em Jaboatão dos Guararapes. GEAP é Grupo Espírita Amor ao Próximo, que se chama Grupo Espírita Amor ao Próximo. E lá nós vamos ter, eu e o Marcos Leão, estaremos fazendo um workshop no sábado e domingo, dia 2 e 3, né, aliás, no domingo, né, dia 2, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui, porque senão o pessoal vai falar que eu estou falando data errada, né, e eu geralmente falo mesmo. Dia 2, no domingo, 2 de setembro, estaremos no GEAP fazendo a palestra sobre os livros, né? Teresa de Calcutá, O Fim da Escuridão e Você com Você. Olha só, Marcos Leão e eu, Robson Pinheiro, finalmente, né, retornando a Recife. Então tem muita gente aí que quer saber informações, como que vai fazer inscrição, se vai ter, não vai. Você pode ligar para o DDD 81, DDD 81, 3341-5859, isso é em Recife, né? Nós vamos ficar, na verdade, uma semana inteira lá em Recife. Aí você pode falar com a Célia, você que nos ouve, que tem parente em Recife, né? Em Jaboatão dos Guararapes, em Paulista, em várias cidades ali, né? Até o pessoal de Porto de Galinhas, que tem escrito direto para nós. O telefone lá do evento, da pessoa que está organizando, é a Célia, do GEAP, Grupo Espírita Amor ao Próximo, que fica em Jaboatão dos Guararapes, Recife. DDD 81-3341-5859. 3341-5859. E durante o evento, lá em Recife, nós estaremos à disposição das pessoas também, lá para fazer fotografia Killian, fotografia da Aura, é um trabalho que eu faço profissionalmente, que eu vou realizar lá em Recife também. E depois das palestras, sempre vai haver desenho mediúnico. Os espíritos vão manifestar para fazer desenhos na primeira página dos livros, né? Isso é em Recife. Mas para você que está em São Paulo, você que está nessa região da grande São Paulo, eu vou estar também agora em setembro, no Centro Espíritos Caminheiros, né? Lá de Mogi das Cruzes, fica no bairro Jardim Oropó. Mogi das Cruzes, na rua Paula de Sales Abreu, número 81, Jardim Oropó, em Mogi das Cruzes. No Centro Espírita Caminheiros, né, a gente vai ter um workshop no dia 16 agora de setembro. Dia 16, o meu amigo Sérgio, o Michael, todo mundo lá deve estar antenado aqui no nosso programa, né, Além da Matéria. Então você pode ligar para as pessoas responsáveis pelas inscrições, são inscrições vagas limitadas lá, vai ser um workshop. O DDD é 11-4796-1315. DDD 11-4796-1315, lá do pessoal do Centro Espírita Caminheiros. E você pode falar também com a Eli pelo celular. Eu acho que é celular esse número. DDD 11, colocando 9 agora, né, para São Paulo, 7130-7103. DDD 11 97130-7103. É com a Eli, lá do Centro Espírita Caminheiros, em Mogi das Cruzes, né? Nós vamos falar lá dois temas, sobre o Apocalipse, uma mensagem esquecida, e transmigração planetária. Tá? Você que perdeu os cursos, ou que quer mais detalhes dos cursos que eu ministrei online, você pode acessar também o meu site, robsonpinheiro.com.br. Veja bem, robsonpinheiro.com.br. Lá tem informação de todos os cursos. É mais especialmente você que quer nos visitar, está perto da gente, você que é meu leitor, que é ouvinte da Rádio Boa Nova, que é ouvinte do programa Além da Matéria, anote aí, em Mogi das Cruzes, Centro Espíritos Caminheiros, dia 16 de setembro, vai dar no domingo, viu gente? No domingo, de 14 às 18 horas, com um intervalo, e nesse intervalo vai ter desenho mediúnico também nos livros. Mas é necessário fazer inscrição, não vá direto sem inscrição. Então você liga para o DDD 11-4796-1315. 4796-1315 e para o DDD 11-97130-7103. 97130-7103, você fala com a Eli. Uau, Charles Peterson, parece que cada dia eu estou falando muito mais do que devia, né? No Robson, nada que impeça muita coisa, né? De nós agora ouvirmos Vanderly. Ouvimos uma música com Vanderly que chama-se Contra o Tempo. O que você acha? Ah, vai ser ótimo. Então, que depois a gente pode falar mais ainda. A gente retorna e tem mais novidades para vocês. Isso aí. Contra o tempo pra te ver, eu vivo louco por querer você. Morro de saudade, a culpa é sua. Várias ruas, estradas, desertos, luas que atravessam em noites nuas. Só me levam pra onde está você. O vento que sopra meu rosto cega, só o seu calor me pega. Uma estrela pra lembrança sua. O que sou, onde vou, tudo em vão. Solidão, o que sou, onde vou, tudo em vão, tempo de silêncio e solidão. O mundo gira sempre em seu sentido e tem a cor do seu vestido azul. teu sorriso. Na madrugada uma balada sou, um som assim meio que rock and roll. Só me serve pra lembrar você. Qualquer canção que eu faça tem sua cara, rima rica, joia rara. Tempestade louca no Saara. O que sou, onde vou, o que sou, onde vou, tudo em vão, tempo de silêncio e solidão. Vamos agora, né, depois de ouvir essa música fantástica, qual o nome, o Charles Peterson? Contra o Tempo, de Vander Lee. Contra o Tempo, de Vander Lee, isso é especialmente para os meus amigos espíritas, né? A gente escolheu uma música a dedo aí, né, Charles? É. Até o jeito de cantar, mais tranquilo, suave, né? É, um violão. Sabe que lembra muito o pessoal daqui de Belo Horizonte, né? É, o Tinha Vanessa, o estilo de música que canta no, estilo da nos, voz, é, estilo no, da de voz, né? É, no, no, nos eventos espíritas, tá? Mas continuando falando a respeito dos eventos, né? Que já falei que do evento de Recife, que vai ser no dia 2 ou a partir do dia 2 de setembro, eu estarei lá no Grupo Espírita GEAP. No dia 16 de setembro, Centro Espírita Os Caminheiros, é, em Mogi das Cruzes. E agora, em Belo Horizonte, né, na minha querida terra, é, nós estaremos realizando um curso sobre a trilogia O Reino das Sombras. Trilogia O Reino das Sombras. E nós vamos falar durante 4 meses sobre o livro Legião, os primeiros 4 meses. Fantástico. Vai ser um dia inteiro, sempre vai ocorrer aos domingos, de 9 da manhã, às 17 horas, comigo, Leonardo Moller, com Marcos Leão e com alguns oradores que nós vamos convidar para estar presente. Então nós vamos estudar primeiro, sempre quis falar detalhadamente sobre o livro Legião, viu, Charles? Sobre a trilogia O Reino das Sombras. Então tem muito elemento que não sai no livro, que não saiu no livro, que os espíritos passaram e que merece a gente passar isso para frente. Ou explicar melhor, ou explicar alguns melhor aspectos, aquilo, né? Então serão 4 encontros no segundo semestre. Começa dia 23 de setembro, depois 28 de outubro, 25 de novembro e dia 9 de dezembro. Então, muito primeiro bom. Evento, 23 de setembro. Você que é de qualquer parte do Brasil, onde quer que você esteja, pode programar sua vinda para Belo Horizonte, né? Você entra no site robsonpinheiro.com.br. E lá vai estar, já, logo na primeira página, né, as inscrições, como é que ocorre. Você pode ligar para o DDD 31 de Belo Horizonte, 3357-2970. 3357-2970, DDD 31. Você vai falar no horário comercial, lá na casa de Everilda Batista, que nosso secretário vai te dar toda a informação, procedimento, onde você pode procurar hospedagem, caso você venha, porque é um dia só, na verdade, a pessoa pode chegar tipo sábado à noite e ir embora domingo depois do curso, né? Já temos gente inscrita de Manaus, de Santa Catarina, de São Paulo, tem a maioria, pessoas do Rio de Janeiro, então tem várias, também de Vitória, do Espírito Santo. O primeiro volume, o primeiro encontro, nós vamos fazer uma introdução sobre o livro Legião, sobre as sombras interiores e exteriores, fazer uma análise, fazer... E o curso vai ser legal, porque ele vai ser transmitido também online. Tá? A gente, daqui a pouco, a gente vai divulgar e vai estar no site a forma de você fazer inscrição online. Mas o certo é que nós vamos ter um curso que vai ter a parte teórica e vai ter muita coisa prática também. Por exemplo, nós vamos tirar a fotografia da aura de diversos participantes, se não de todos, para mostrar contaminação energética, contaminação fluídica, como que isso atua no sistema nervoso, nossa, como que isso age Entendido. No dia a dia da pessoa. Nós vamos fazer experiências de bioenergia, de magnetismo, formação de campos de força, limpeza energética. Nós vamos ter uma reunião de apometria durante o curso. Então você vê que vai ser um curso Entendido. Que vai abordar de maneira teórica, mas também de forma prática. Então é imperdível o curso. Vocês vão ver como que a gente trabalha na casa de Everilda Batista, na Universidade do Espírito de Minas Gerais, e a gente quer compartilhar com você. Procuramos guardiões do bem. Aliste-se. É a chamada para o curso sobre a trilogia O Reino das Sombras, que você pode acessar robsonpinheiro.com.br. E aí você vai ter maiores informações. Logo na primeira página você verá isso. E aí, Charles Peterson, puxa vida, esse segundo bloco, né? É um segundo bloco interessante. Não sei se o pessoal vai deixar passar. Uai, mas olha só, a gente falou tanta coisa legal no primeiro bloco que... Tem que terminar de falar legal. Tem que terminar de falar segundo no segundo também, né? É, divulgar as coisas boas. Óbvio, esse, o livro Legião, essa trilogia, né? Como antigamente eu falava triologia. Como você falava? Triologia. Essa trilogia é fantástica, então é imperdível. E é uma oportunidade para as pessoas também conhecerem a casa de Everilda Batista. Essa casa espírita que inovadora, né? Que hoje, finalmente, depois de tantos anos, muitas outras instituições espíritas passaram a sair do século XVIII, XIX e entrar no século XXI. E lá também nós vamos fazer o lançamento na casa de Everilda, né, no dia 22 de setembro, o lançamento oficial, né, do livro de Teresa de Calcutá. Então vai ser uma tarde super legal, as pessoas que inscreverem vão ganhar o livro, né, pelas ruas de Calcutá. E você vai acessar o site também, está escrito lá no site sobre o lançamento do livro, você que é de Belo Horizonte ou de fora, queira participar conosco, né, no ato da inscrição você já leva o livro. Nós vamos ter uma tarde discutindo sobre Teresa de Calcutá, sobre as ideias, as renovações e as revoluções feitas por essa... E é uma oportunidade para pessoas que questionam muito, que criticam o seu trabalho, estar frente a frente com você e te perguntar e ver, né? Eu adoraria estar na frente, frente a frente com a pessoa que eu questiono. É, mas tem que saber questionar, senão leva um tapinha espiritual. Você brincando, né? Exato. É porque eu adoro questionamento inteligente, não burro, né? Ao invés de ficar falando mal, vamos conversar. Vamos lá pra conversar, né? É isso aí, gente. Nós queremos deixar um abraço carinhoso em você aqui. Eu, Charles Peterson, no programa Além da Matéria. E voltamos a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo no seu coração. Um abraço. Uma abordagem do conhecimento na visão do espiritismo e do holismo. Você ouviu o programa Além da Matéria.